problemas comuns das regiões de fronteira, como saúde, integração e mobilidade, e possíveis soluções serão debatidos nos dias 29 e 30 de maio em Foz do Iguaçu, durante o Seminário Internacional de Regiões de Fronteira. O evento é organizado pela Subchefia de Assuntos Federativos, a SAF, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e conta com o apoio da Itaipu Binacional. O evento deve reunir 588 prefeitos dos municípios brasileiros da faixa de fronteira com os países que formam o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, além de chefes dos executivos das cidades fronteiriças da Argentina, Paraguai, Venezuela e Uruguai, representantes dos Ministérios do Planejamento, da Integração Nacional e das Relações Exteriores também participarão do encontro. O seminário é resultado do Plano de Ação do Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do Mercosul, o FCCR, que é definido com a presença de autoridades políticas, gestores públicos, técnicos e especialistas de diversas áreas dos governos nacionais e subnacionais dos municípios do bloco. O plano foi elaborado em Foz do Iguaçu em 2012. O assessor internacional da SAF, Bruno Sadek, destacou que agora o desafio é criar políticas públicas, consórcios intermunicipais fronteiriços e uma legislação específica para as fronteiras com o propósito de resolver problemas comuns nas cidades gêmeas, municípios muito próximos, porém separados por fronteiras, como Foz do Iguaçu, Cidade do Leste e Porto Iguaçu. Na programação, além de uma abordagem sobre o bloco como um todo, o grande diferencial serão subgrupos. Os debates serão divididos por regiões, assim cada um apresentará suas demandas. Com informações da Divisão de Imprensa de Itaipu, Thaís Montenegro para a CBN Foz.